Baixe o aplicativo da Liberdade no seu celular e ouça a rádio de qualquer lugar. É grátis. Liberdade, pontualmente 6 horas. Diariamente, neste horário, a Rádio Liberdade leva ao ar a Prece do Gaúcho, na voz de Omair Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com licença, Patrão Celestial, vou chegando despacito, enquanto servo o amargo de minhas confidências, porque ao romper da madrugada e o descambar do sol, preciso camperear por outras invernadas e repontar do céu a força e a coragem para o entrevero do dia que passa. Eu bem sei que qualquer guasca bem pilchado, de faca, rebenque e esporas, não se afirma nos arreios da vida se não se estriba na proteção do céu. Ouve, Patrão Celeste, a oração que te faço. Ao romper da madrugada e ao descambar do sol, tomara que todo mundo seja como irmão. Ajuda-me a perdoar as afrontas e não fazer aos outros o que não quero para mim. Perdoa-me, Senhor, porque rengueando pelas canhadas da fraqueza humana, de quando em vez, quase sem querer, eu me solto por teira fora. Eita, potrilho chucro, renegade caborteiro, mas eu te garanto, meu Senhor, quero ser bom e direito. Ajuda-me, Virgem Maria, primeira prenda do céu. Socorre-me, São Pedro, capataz da estância gaúcha. Mas para fim de conversa, vou te dizer, meu Deus, mas somente para ti, que tua vontade leve a minha de cabresto para todo o sempre, até a querência do céu. Amém. Liberdade, 6 horas 10 minutos. Aqui quem fala é Estevão Lima, cantor mirim campeiro do Rio Grande. E quero dizer que é uma honra fazer parte desta grande família da Rádio Liberdade, esta rádio de bombacha que toca a essência do nosso Rio Grande. E não esqueçam, no campo e na cidade, Rádio Liberdade e ala puxa-te! No campo e na cidade, Rádio Liberdade. Você sabia que as preocupações do dia a dia muitas vezes atrapalham o desempenho sexual e que em qualquer fase da vida é possível ter uma vida sexual ativa e prazerosa? É isso mesmo que você ouviu. A Master Medical é a número 1 em saúde sexual masculina e pode ajudar você a aperfeiçoar a sua rotina sexual. Todas as nossas clínicas oferecem tratamentos eficazes, com médicos capacitados, tecnologia de última geração e salas de espera individuais, garantindo atendimento de qualidade com a máxima discrição e obedecendo todos os protocolos de segurança. Agende a sua consulta. Ligue 3218-2532. 3218-2532.